Você está ouvindo o Checkpoint do Estação 64. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Checkpoint. A gente atrasou um mês porque eu não consegui gravar e o Jeff teve dor de barriga. E aí, de repente, ninguém conseguiu gravar. Esse foi o resumo do mês passado. Então a gente agora vai fazer um checkpoint falando dos jogos que terminamos, ou que pelo menos formamos opiniões, durante os meses de junho e de maio, que foi o mês que a gente matou. Pera, não é abril também? Abril vocês gravaram? Abril eu acho que a gente gravou. Ah, eu coloquei jogo de abril aqui também, tá? Mas como é abril e maio também, bom... A gente fez uma regra, uma época dessa vida aí, que a gente fez a regra que é desde a última vez que o cara entrou. Mas como faz muito tempo que você não entrou, mano, então vai ser... É o que você achar relevante pra falar nesse momento. Tá bom. E a gente tem também a primeira parte do nosso podcast, é que a gente fala de um jogo que vocês recomendaram pra gente jogar. No caso, a gente teve o jogo Super Punch-Out. Agora eu não lembro quem recomendou. Foi o René, não foi? O René Augusto, né? René Augusto. Foi o René que recomendou pra gente. Agora, com soprinho eu lembrei. Então... Eu não ia participar do podcast no mês de maio, que era pra gente ter falado desse jogo, então eu não joguei, então já mando meia culpa aqui. Eu joguei há muito tempo atrás Super Punch Out e não joguei recentemente os 5 minutinhos que eu prometi. Então, porrada em mim. Eu tenho desculpa porque, assim, eu não joguei, tá? Mas eu não sabia nem se eu ia participar. Eu avisei pra você jogar, Mario. Tem que jogar, hein, Mario. Não aconteceu. Bom, eu joguei seguindo a punição, acho que teve uma punição que vocês formaram em algum karaokê CD4 aí, que era eu jogar um joguinho do SNES online, então eu fui e joguei, e o que eu posso dizer é que eu fiz a Minor League, não avancei tanto também. Ah, mas você não tinha um jogo ruim pra jogar também? Essa parte a gente esquece, amor, eu tô fazendo... Não, era um jogo de SNES, não era jogo ruim. Era jogo. Eu lembro que ele tinha até escolhido um jogo, só que tá bom. Ah, que saco, tá bom. Cada um quebrou uma promessa, ótimo. Não consegui safar, mas é assim. Eu acho que o jogo envelheceu muito bem, visualmente é muito legal, na verdade. Você olhar os lutadores. É o do Punch Out. Tá. Eu consegui jogar um pouquinho bem, porque o do Wii já me ensinou a jogar. Eu não sabia que era realmente uma cópia, assim, do jogo antigo. Você basicamente devia pra direita e esquerda, vai pra baixo e pra cima pra defender. Aí você dá o soquinho tanto na barriga como na cara. O gameplay, você disse. É, o gameplay. Achei muito legal. Reconheci, dos personagens que eu lutei, reconheci uns dois. Tem alguns lá estranhos que não tem no Wii. O problema que eu tive é que... Eu não sei, tem alguns golpes lá que às vezes é difícil você aprender a janela de desviar, acertar certinho. Mas acho que é parte do jogo, né? Experiência, você ficar apanhando e tentando. Você se sentiu um boxeador. É, bem isso, né? Porque eu apanhei mais no Baldi Bull, que é o cara da Turquia lá. O carecão que imita um touro. Ele tem um golpe que vem correndo e se você não acertar é GG. Você toma um hit na hora e cai no chão. Achei muito legal que tem aquele mesmo esquema de você achar pequenas janelas de frames, assim, que você acerta o inimigo e acaba com a vida inteira dele também. Então esse Baldi Bull que eu mencionei, o cara pode vir correndo pra você, mas se você acertar bem na iminência que ele tá de acertar você, assim, na barriga dele, ele tomba na hora. Então ele é aquele jogo legal que você tem que prever os padrões e acertar na janela de tempo certinha. É decorar padrão, né? Mais do que prever até. É decorar, porque geralmente os primeiros você até pode derrotar numa luta sem cair, porque eles não dão golpes tão fortes, mas... Mas pra frente do jogo, presumo, né, que vai ficar foda que nem o do Wii. E esse é o jogo que tem o Little Mac loirinho, não é? É, eu não sei se é o Little Mac aquele ali. Eu sempre pensei que o Little Mac é em todos os Punch-Out. Agora eu não sei nem te confirmar, eu tô sendo bom aqui. Acho que até tem a skin no Smash, não tem? Dele com aquela cor de cabelo. Ah, acredito que tem. Mas se for ele, nossa, que esquisito, é o loirinho mesmo. Eu, basicamente, esses meses, assim, foram resumidos em 5 jogos. 4 deles eu basicamente já falei há muito tempo, e um deles é o Final Fantasy VII Remake, que tem um podcast exclusivo. Mas eu vou falar um pouco dele ainda, porque... Primeiro porque eu não contei pra vocês como é que foi a minha experiência de jogar o Final Fantasy VII Remake. E segundo porque tem partes do podcast, especificamente do gameplay, que eu não comentei, mas do processo de jogar o Final Fantasy VII Remake. No geral, pra quem não ouviu o podcast, tipo, foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. Tudo bem que eu não joguei muita coisa, mas, de novo, a minha linha de expectativa foi completamente superada até. Final Fantasy VII Remake, ele sofreu essa adaptação, né? Esse remake, ele muda o estilo de RPG por turno, que é do Final Fantasy VII clássico, e ele torna algo mais ativo, mas com action RPG que é um pouco diferente da maneira tradicional, porque além dos golpes, você vê o Cloud em terceira pessoa, ou quem você tá controlando da par em terceira pessoa, né? Mas ele é controlado através de ataque básico, e você pode pausar o tempo, que eles chamam de Active Time Battle, mas eles dão um sistema mais pausado, o tempo para você fazer uma ação, escolher uma ação, e isso ficou muito bem equilibrado. Você, sei lá, pode usar magia de cura, magias, etc., ou as habilidades dos personagens, ou você pode só parar um pouco para analisar como é que tá a situação da batalha, né, para você tomar alguma providência, alguma tática, coisa parecida, ou mudar de personagem. Como eu sou jogador, assim, de sistemas de action RPG estilo Kingdom Hearts, basicamente, assim, eu sou bastante fã de Kingdom Hearts, eu joguei outros action RPGs e os outros não são tão bons, assim, mas eu acho que nenhum ficou tão bom quanto Final Fantasy VII, pelo menos não tão equilibrado. Incluindo Kingdom Hearts. Incluindo Kingdom Hearts. Acho, por exemplo, Kingdom Hearts tem um problema que ele é muito Button Smash. Você tem que ficar apertando ataque o tempo todo e às vezes é muito difícil você usar magia, né? E, assim, é bem difícil você ter que usar magia no jogo, na verdade. Ou Summon, ou qualquer outra habilidade. Se você pegar o Sora, ou você fica batendo, ou você se cura. Se o Donald não fizer isso, né? No Final Fantasy VII Remake, você tem que usar as habilidades em excesso o tempo todo. Isso, magia de cura, magia de elemental, thunder, fogo, etc. Porque os inimigos, eles sofrem ou dano de fogo, ou dano elétrico, né? Por aí vai. Então também tem o controle de qual magia que você tá usando, elemental. Mas as habilidades você tem que usar o tempo todo. E além de usar o tempo todo, você tem que trocar os personagens a todo momento para usar as habilidades deles também, ou desviar de um ataque, ou sair correndo, coisa parecida. Então, nesse estilo, eu acho que Final Fantasy VII Remake é um sistema de action RPG evoluído. Pelo menos ele é muito mais maduro do que Kingdom Hearts, né? De novo, Kingdom Hearts eu acho desequilibrado, porque tudo ou você bate ou faz as coisas. Final Fantasy VII Remake é o contrário. Então, assim, foi muito prazeroso jogar Final Fantasy VII Remake. A história tá... Todo mundo já conhece a história, mas eles pegaram só o arco da Shinra. Nem da Shinra, da... Ai, meu Deus, qual que é o nome da cidade? Midgar, obrigado, Jamon. Eles pegaram só o arco de Midgar, transformaram em 40 horas. Ficou muito bom pra quem gosta dos próprios personagens em si, né? Queria mais ver relacionamento entre eles. Isso tá muito bom. Os gráficos são muito bons e a mecânica tá muito boa. E é o que me fez querer platinar esse jogo, né? Eu não queria me viver livre dele, assim, por algum tempo. Então, eu sabia que, por exemplo, quando eu terminasse, abriu um vazio existencial dentro de mim. Isso aconteceu. Mas, pelo menos, durou menos tempo, assim. Sei lá, eu fiquei mais tempo com o jogo durante o processo de platinar. Platinar foi muito difícil, porque você tem que jogar o jogo no hard e basicamente, refazer a história inteira no hard. E o hard do Final Fantasy VII Remake é assim, além dos inimigos eles ficarem mais fortes, você não pode usar item, de forma alguma. Então, você não recupera mana, e aí você tem que controlar muito bem quando você vai usar cura, esse tipo de coisa. E você não achou, tipo, a história... Porque a parte de Midgar, eu acho que dá umas 6 horas, 5 horas do Final Fantasy VII. Uhum. Você não sentiu que foi arrastado pra 40 horas? Não, porque Midgar é muito viva, né? Você vive Midgar de uma forma diferente de como você vivia no jogo original, né? Por exemplo, quando você vai pro Wall Market, o Wall Market é um mundo ali dentro que você explora das pessoas vivenciando aquele mundo noturno, né? É basicamente a Rua Augusta, só que retrabalhada. Outras partes da história que você tem mais relacionamento, por exemplo, com a Aerith, com a Tifa, que esse tipo de coisa você não tinha. Então, por ter muito fanservice desse tipo, eu gostei. Pode ser que quem não gosta de fanservice não tenha gostado. Ou não vá gostar, né? Você vai jogar. Mas eu gostei bastante e não é nem um pouco arrastado. Deixa eu perguntar uma coisa, o Kingdom Hearts você troca de personagem enquanto joga? Eu não consigo lembrar disso, pelo que eu joguei primeiro lá. Você só joga com o principal, a não ser que alguns jogos Mas não no meio, não é igual Final Fantasy VII que consegue fazer isso. Então, eu ouvi uns vídeos de um pessoal falando que a IA dos seus teammates é uma porcaria, eles ficam no fundo andando, fingindo que tá fazendo alguma coisa. Muda muito, de, assim. De qual? É, do Kingdom Hearts ou do Final Fantasy? Fantasy? Ou dos dois, né? É, que a IA é ruim? É. Eu vi alguns vídeos, uns GIFs, assim, que tá o personagem, o seu teammate andando, fingindo que tá fazendo alguma coisa, sabe? Mas pode ser que tenha dado algum bug, porque, assim, no geral, eu não senti isso. Mas você pegava eles bastante pra... Porque dá pra pegar as magias deles, né? Você sentia que os caras não estão desempenhando, aí você tem que mudar de personagem pra fazer a coisa que o cara deveria estar fazendo? É, é porque, mais assim, essa pegada. Então, calma. É, você precisa fazer isso, tá? Porque, por exemplo, imagina que tem dois personagens tomando dano, ou morrendo, ou tendo algum outro tipo, e a Arif é uma cura, né? É uma personagem de cura. Ela vai priorizar a cura. Se você tiver uma estratégia diferente, por exemplo, que eu quero usar... Agora eu não quero curar, eu quero usar Barrier porque a cura, sei lá, eu vou usar a cura com o Cloud ao invés de usar com a Arif, esse tipo de coisa. Se você às vezes pode ser mais inteligente que a IA nesse sentido, ou ter uma estratégia diferente. Então é melhor que você tome controle de um personagem e faça essa estratégia ao invés de deixar ele ficar esperando ele tomar uma ação. Mas não, no sentido de não é burra. Eu acho que foi mais um cara que pegou um bug e colocou o vídeo em fora de contexto nesse caso, Lucas. Tentou porque fazer um meme, né? Ficou. O jogo tá bem. Tá muito bom, assim. Tem bug, eu peguei bug, óbvio, né? É, todo jogo tem bug. Ainda mais assim, por ter sido feito no Unreal 4, tem muita coisa de preset pronto que eles provavelmente colocaram. E aí, por exemplo, tem barra de ferro que você pode. Não tem muita física contra. De elemento pesado adicionado. E aí, sei lá, o Cloud pode empurrar com o pé, sabe? Mas sai voando o negócio. Não sai voando, mas você pode empurrar. Você pode empurrar por uns 2 km, você é uma viga de aço. Mas, fora isso, assim, nos personagens, tá muito bom. Mesmo comparado com um jogo que nem Kingdom Hearts, que é completamente bugado. Os personagens, o que você quer que eles façam, eles não fazem. No Final Fantasy eles fazem, pelo menos. Nossa, ok. Então, esse Final Fantasy aí é um joguinho que eu vou esperar aquela promoção marota, né, de PS4, que geralmente abaixa um pouquinho o preço, e vou pegar, certeza. Ou esperar a parte 5 sair. Não, mas assim, eu não joguei o original. Eu não joguei o original. Eu conheço só os... Ah, eu conheço o spoiler pra cacete, né? Por causa de internet. Mas acho que a experiência ainda pode ser legal. Mário, você que terminou. Espera a coletânea ou joga por partes do lançamento? Nossa, eu acho que se você esperar a coletânea, você vai esperar uns 5 ou 6 anos. Porque quem tá dirigindo esse jogo é o Nomura, né? Só? Não sei se é só. Quem tá dirigindo esse jogo é o Nomura. Essa primeira parte foi lançada no final do PS4, né? Pode ser que esse jogo seja lançado, provavelmente vai ser, chegue pro PS5 as próximas versões. Cara, se Midgar, que tem 5 ou 6 horas no primeiro jogo, foi elevado pra uma experiência de 40 horas nesse remake, caramba. Então você pode esperar umas 3 ou 4 partes, sei lá. Imagina uma versão remaster desse remake que acabou de sair pro PS5. Olha aí. E provavelmente vai acontecer. Pra pegar cada 4 horas e virar 40... Tu não vai sair do lugar que você coloca a bomba no primeiro jogo. Vai criar uma novela. Então, e outra, o jogo ele é bem desafiador, né? Ele é difícil mesmo no modo normal. E aí quando vai pro hard fica realmente difícil. Fica muito mais difícil, na verdade, mas o modo normal já é difícil. Você tá falando de dificuldade, eu só queria ter uma noção agora da sua. Como pode dizer? Definição de difícil. Porque, por exemplo, quando eu jogava os Uncharted no PlayStation, tinha uma dificuldade chamada Crushing, que você, a cada tiro que você tava, morria. O negócio era frustrante e se tornava uma chatice. Deixava de ser prazeroso. Você fazia justamente pra pegar o troféu. Esse hard do Final Fantasy é hard de deixar você irritadíssimo e ficar um negócio muito chato, ou dá pra tolerar? Então, depende, porque assim, muitas das coisas que acontecem é questão de adaptação. Que nem eu falei, o jogo, ele, além dos personagens ficarem mais difíceis, você tem que se preocupar com muito mais coisa. No jogo normal, se eu tomasse dano no jogo no estilo normal, eu simplesmente ou iria usar uma potion, que eu encontro bastante durante o jogo, né? Ou, não sei, talvez eu tivesse algum esquema de recuperar HP, alguma coisa do tipo. No hard, se eu levo dano de um personagem ou de algum inimigo logo no começo, eu vou ficar frustrado, eu vou ficar com muito medo. Às vezes é muito melhor eu não iniciar uma luta pra eu não tomar dano do que iniciar uma luta. Então tem, é muito mais, é, pouco diferente, é mais questão de adaptação. E quando você vai enfrentar chefes, aí o negócio fica muito mais difícil mesmo. Principalmente alguns capítulos que tem 4 ou 5 chefes durante todo o processo. É frustrante ou é desafiador? No começo pode parecer frustrante, mas se você se adaptar, ele fica desafiador. E se for comparar, é mais ou menos como os modos meio hard de Metal Gear, né? Talvez o European Mode, não sei. O European Mode, talvez. É meio que o European Mode, porque você não pode usar item, né? Então é o Get Good, que dá pra aproveitar. Assim, e saindo de Final Fantasy VII Remake, eu falei que eu tenho outros 4 jogos, que eu já comentei. Mas assim, eu tentei. Eu ainda tenho One Piece Sword Seeker aqui, que tá na minha... Pra minha lista de terminar há muito tempo. Quando eu terminei Final Fantasy VII Remake, eu falei, cara, eu vou platinar esse jogo porque eu não posso ter gasto, tipo, eu paguei ele na promoção ainda. Eu falei, eu tô muito arrependido de ter comprado. Eu falei, mano, eu não posso ter comprado esse jogo e não jogar ele, sabe? E ele é muito ruim, esse jogo é muito ruim mesmo, eu já falei várias vezes sobre ele. Mas assim, eu fui tentar platinar. Pra platinar ele, você tem que coletar umas coisas que ficam escondidas no mapa. E teve um dia que eu tava... Mano, eu fiquei muito tempo pra coletar um item, que eu precisava, fiquei uma ou duas horas, e aí acabou a usa aqui em casa, meu PS4 desligou e eu perdi. Então eu parei de jogar esse jogo, eu dropei mesmo, e eu não sei nem se eu volto pra ele. Mário, essa aí é a falácia do barco afundando. O barco já tá afundando. Você não tem mais nada que você vai fazer, você já gastou dinheiro. Não tem, tipo, você jogar ele não vai fazer o dinheiro voltar, não vai fazer o dinheiro ser mais bem gasto. Você só tá afundando mais. Mas... Vai embora. Então, só abrir os dedos, como é que é? Pisei na merda, abrir os dedos. Essa é a... Não. Porque então, exatamente esse é o ponto. Pra que você quer se merdar mais? Você já tá merdado. Agora acabou, sabe? São duas visões do mesmo ponto, só que você tá gastando tempo num bagulho que você não tá gostando. Além de ter perdido já o dinheiro, você tá gastando o tempo que você ainda poderia gastar uma coisa que você gosta, pelo menos. É por isso jogo que é ruim, deixa. Nossa, é que quanto mais eu jogo, mais eu reflito sobre, cara, como decisões erradas de level design e de arquitetura, mano, de tudo. One Piece World Seeker é um exemplo de jogo errado. E quem fez o review. Olha só, quem fez o review desse jogo foi um site especializado, entre aspas, especializado em anime, não é nem em videogame. Foi o primeiro review deles que esse site fez sobre jogos. E fez errado, né? Porque ele elogiou pra caramba o jogo. E eu fui na onda. Você tá errado, cara. Tá errado. Era o site fã de One Piece, que o cara tem tatuagem tudo de One Piece. Ah, vou falar bem de joguinho de One Piece, né? Não vou falar mal. Não é nem de One Piece. O seu gosto é errado, Mario. Você tá falando. Não, porque, olha, eu contrariei todos os sites especializados em jogos que fizeram análise desse jogo. A média de análise era, tipo, entre 5 e 6. Todos falaram, esse jogo ele é bem medíocre. Medíocre, tá na média pra baixo, né? E esse site, ele descontraiu, falou, olha, a história desse jogo compensa qualquer tipo de problema que o jogo pareça ter. E é uma grande falácia, porque a história é chata e a gameplay é muito ruim. A Mario só ficou puto com o One Piece. É uma história, assim, é um jogo pra você ver o que não deve ser feito em um jogo. E aí você acha que você aprendeu a detectar um jogo ruim de longe melhor, Mario? Difícil, porque... então não ajuda em nada. Para de jogar isso aí. Só aquele meme do cara que tá andando de mão dada com a namorada e olhando pra outro jogo de anime já, sabe? Então, é um grande problema. Mas, e fora aí, eu sou um Piece Sword Seeker que eu caguei mesmo. Eu zerei, terminei tudo que eu tinha da DLC de Pokémon Eyes of Armor. Completei a história. Acho que era isso que tinha pra fazer. Que história? Tem história na DLC? Tem uma história, pô. Tem uma história legalzinha. Ah, tá. É que não quer. Você falou que não tinha história. Você falou, não tem spoiler do não. Que dá na história. Não, então, é que não tem. Você vai enfrentar todo mundo que você vê que sabe que tem um Pokémon. Eu acho que isso não é spoiler de Pokémon. Não, mas não tem uma historinha. Como eu não comentei, eu só vou... juro que é 5 minutos, gente. Rápido, olha só. A história, ela funciona... Eu acho que eles colocaram uma veia cômica na história que é legal, só que... tudo bem, pra DLC eu acho que ela é bem equilibrada, vai, não tenho muito o que reclamar da história. Ela só não é difícil, né, porque quando você chega lá no level 100 e você arregaça todo mundo, não tem graça. Sim, você tem que se equilibrar pra ficar ok. Eu tentei me equilibrar, Jamon, porque eu falei, olha, a partir desse momento que eu cheguei na Isle of Armor, eu só vou usar Pokémon que eu capturei aqui. E aí, eu, além do Cube Full, eu capturei meus Pokémon level 60, né? Só que em algum momento eu preciso efortar meu Cube Full, senão ele não vai passar dos desafios, né? Então, eu botei lá 40, sei, não, nem 40, botei ó, os docinhos XL pra ele. Ele já ficou level 80. Tá bom que level 80 ainda deu um trabalho pra usar meu Urshifu, mas com os Pokémon que eu tinha capturado, eu consegui zerar a DLC. Então, mesmo com esse impasse, foi de boa. E, assim, essa DLC ela mostrou que a Game Freak deu um passo à frente nessa questão do mundo mais aberto de Pokémon e você jogar mesmo em terceira pessoa, porque o jogo não tem rotas, né? Essa DLC não tem rota nem nada, é tudo interligado. E o que você tem de NPC tá no meio do mapa, tá espalhado por aí, as áreas elas são mais temáticas, né? Diferentes da wide area padrão do jogo. Você entra numa floresta, você entra numa ilha, você entra numa praia, você entra numa área montanhosa, etc. Então, assim, eles mostraram um pouquinho de como que seria esse tipo de jogo de Pokémon. E pra mim ainda não tá bom, por questão de que, por exemplo, eles conseguiram fazer uma regiãozinha que é tudo interligado, quase como se fosse um mundo aberto, só que micro. Só que ela é muito genérica. Você não vê muito detalhe em mapa, você não vê muita exploração que tem muito em Pokémon, de algumas dungeons, né? Você entra numa caverna, é basicamente pequenas pedras modeladas em 3D e textura de barro, sabe? E isso é completamente diferente do que a gente vê no jogo padrão de Sword and Shield, que é muito bonito. Por exemplo, você entra naquela caverna, não sei o nome, mas que tem a... Cheio de cristal colorido. Cheio de cristal colorido. Ou a cidade dos cogumelos na floresta, que é bem única. É muito bonito, então assim... Que é a diferença só a render, né, com as outras cidades. E a diferença é que você dá dois passos na cidade e ela acabou também. então tem esse contraponto. Eu acho que assim, pra eles conseguirem fazer isso, eles vão precisar de uma nova geração ainda. De uma nova geração não de Pokémon, mas de console. Mas fica uma tentativa, acho válida, só que não ficou feio, tá? Eu acho que só tá sendo um pouco... Eu entendo pedir bastante, mas eu acho que tá sendo um pouco querendo demais de uma DLC no Pokémon. Não, eu não tô reclamando. Eu acho que assim, foi o vislumbre que eu tive, sabe? Eu acho que eles tentaram, eu acho que foi uma boa tentativa, porque a experiência foi até legal, capturar os Pokémon de novo... eu acho que podia ter treinador pra batalhar no meio das áreas lá. Não. Ixi, tem. Não tem? Não, não tem. Eu gosto disso porque não tem ninguém pra mexer o saco. Não, o que foi chato, quando eu falei que terminei tudo, o que foi chato foi pegar os Diglets. Isso foi insuportável. O Diglett é um pouco sacal. E não tem benefício nenhum, tá? Já dou spoiler que pegar todos te garante um Diglett de Alola, tá? Foda-se o Diglett de Alola. Mas tem todos os outros Pokémon de Alola no meio do caminho. Não todos, né? Tem alguns que talvez você não consiga pegar de uma forma mais clássica, mas jogando Sun and Moon, passando pra Home e depois passando... Ah, então, tendo um 3DS, tá tudo bem, né, Mario? Se você não tem, problema seu. Não, se você tiver Pokémon GO, também tá muito fácil de você conseguir fazer isso, né? Se não tiver... Se não tiver Let's Go no meio, também, assim, paciência. Ah, mas se você não tem. Se você tem Pokémon Sword and Shield, não tem Pokémon Go, não tem Pokémon Home, não tem Pokémon do 3DS. Não, mas do Go pro Shield. Mas do Go pro Home ainda não dá pra passar. Tem que passar pro Let's Go. Em algum momento vai poder, né? Peraí, termina ali já, seu Neymaris. Se você não tem o Let's Go, não tem. Ah, não, você é um fudido. Mas. Eu sabia que ia chegar nessa conclusão. Mas, mano, você consegue pedir pra trocar isso. Você entra no. Qualquer troca online, pega o seu Rattata, coloca Vulpix Alola, please, e é isso. Fica lá enchendo o saco, o cara vai te passar. Só se depositar na conta do PayPal da galera aí que você consegue os Pokémon. E fora DLC, bom, Animal Crossing, eu terminei tudo que eu tinha fazendo na minha ilha, só tô vivendo ela entrando, tipo, a cada dois dias, só pra falar com os meus animaizinhos. E Xenoblade Chronicles Definitive Edition, que eu não paro de reclamar. Tô com 45, 50 horas de jogo, tô no capítulo 14. Eu basicamente fiz muita quest no jogo, não sei porquê, porque eu não consigo ver a quest sozinho, não fazer lá. Eu devia ter só zerado esse jogo e acabou. Mas eu já comentei, só vou repetir e resumir rapidamente que a história... Aliás, o jogo inteiro, né? Ele envelheceu muito mal, ele tem mecânicas muito... antigas de repetição de batalha, de enfrentar monstro. O level up dele é completamente desequilibrado, tipo, de um level para outro eu passo a ganhar 5 ou 6 vezes menos XP de um monstro. E tem muita exploração desnecessária. Ele tem meio que um sistema, tipo, meio como se fosse um MMO, sabe? Que você vai fazendo quest, você vai upando e vai fazendo alguns processos de história. A história você não consegue acelerar as falas, isso me irrita demais. E tá tudo muito genérico, eu tinha esquecido o quanto esses personagens são rasos. Nossa, eu discordo de muita coisa que falou, mas a gente vai deixar essa pra depois. Beleza. Eu vou ter que comprar ainda pra ficar 2 contra 2, Jamon, porque o Mario Jeff vai bater de frente com a gente aí, ó. Não, só, o Shulk é o herói mais genérico que se pode ter. Ele é o personagem bonzinho, príncipe. Nossa, de história encantada mais genérico que você pode ter. Ó, vou defender o Shulk no início, então, já que atacaram já o Shulk direto, que eu acho que é o mais fácil pra defender. Pô, ele é um personagem que ele é um nerdão no início, e aí a história dele é uma história de vingança. Então, tipo, de um cara ser bonzinho, é um cara, tipo, eu quero me vingar. Eu acho isso assim, história de vingança é clichê? É clichê, mas eu acho que de RPG tá ok, tá numa... Não é usado tanto. Ele assim. Mas eles não conseguem fazer a vingança direito, porque o Shulk, ele diz que quer vingança, mas no geral ele só quer sair ao mundo ajudando as pessoas. Não, ele ajuda as pessoas no caminho, mas o foco dele do ele início... Ele ajuda todo mundo. A saída da aventura dele é uma saída em busca de vingança. Então eu acho, tipo... Pode ser que nos Xenogears usaram também o plot da vingança? Pode ser que sim. Mas, assim, não vejo tanto o plot da vingança. E, assim, a história, obviamente, ela cresce depois, né? Mas aí eu não quero comentar nada. É. Nossa, não cresce. Nossa. Eu acho que, assim, essa vingança tá mascarada de justiça, tá? E é isso que torna ele um personagem genérico. Mas é justiça dele. É ele matar as coisas... É matar pela vingança dele, porque é um motivo pessoal dele. Aí pode ser justiça... Não é, mas vamos lá. É, mas nas mãos dele é. Mas isso, bom, spoilers, pode ser que a gente faça o podcast, provavelmente a gente vai fazer o podcast de Xenoblade Chronicles, fica essa discussão pra lá. Mas foi essa a minha experiência e me prolonguei demais aqui. Nesses últimos 2 meses, eu fiquei ocupado com coisas da faculdade, acabei não jogando tanto quanto eu gostaria, na verdade, bem menos do que eu gostaria. E, em geral, assim, eu vou dar um resumo de alguma coisa que eu joguei, que eu não vou focar em nada, é que eu comecei, eu só achei uma situação interessante da minha vida que foi passando, é que eu comprei o Xenoblade Chronicles no lançamento, comecei jogando Xenoblade Chronicles. Jogando, acho que eu peguei umas 10, 15 horas, eu fiquei meio... Ou nem isso, mas eu senti como se fossem 10, 15 horas. E aí eu fiquei meio de saco cheio com o sistema de batalha. aí nisso eu cheguei e falei, putz, tô com saudade de jogar um Tales of. Aí eu voltei pro Vesperia. Tales of Vesperia do PS4, que eu já tava com umas 20 horas, eu acho. Aí eu joguei mais umas 15. E aí eu fiquei aporrinhado com a quantidade de nome diferente que eles estavam falando. Aí eu falei, ah, putz, eu quero alguma história melhorzinha. E aí eu fui pra Persona 5. E aí Persona 5 eu já tava com 20 horas, Persona 5 Royal, né, no caso, uhum. Que eu também comprei no lançamento, não terminei ainda. E aí eu joguei até mais ou menos, eu acho que eu tava com 20 horas na hora, eu tava indo um pouco mais, eu tava indo pra terceira dungeon. E aí agora eu tô... No meio da quinta dungeon, eu tô com cerca de 60 ou 70 horas de jogo. E aí eu parei também um pouco, agora tô relaxando um pouco, porque eu tô irritado com o Persona 5 Royal, porque os caras não calam a boca. Eu esqueci uma coisa que, tipo, tava no... E eu vou reclamar mais do último, assim, do Persona 5 Royal, que o Persona 5 Royal tem... Ele é interessante porque eu joguei no lançamento do Persona 5 normal... E aí eu já tinha esquecido de muita coisa, assim, eu tinha esquecido um pouco como era fluido fazer as coisas do jogo e ficar lá viciadamente fazendo social link pra melhorar as coisas. Então eu caí nesse looping de novo, ficando, tipo, madrugada jogando adentro, fazendo social link. Mas uma coisa do Royal que eles colocaram aqui no dicionário que ficou muito estranho é que agora você tem um social link de um personagem que existia no jogo já. E aí, nisso, você tem um social link que você mexe ele sozinho, então você se aproxima de um personagem e a história não tá esperando que você se aproxime tanto do personagem. Então você tá amigo dele no social link, aí quando vai na história, o cara chega e fala, putz, você é aqui? Quem é você mesmo? Aí você fica tipo, mano... Nossa, que merda. Assim? Você não tá dando... É, tipo, ele encontra uma pessoa e fala, ele não dá oi pra mim. Eu fiquei olhando, pô, mano, você não tá dando oi pra mim, velho? Há dois segundos, duas noites atrás, você tava falando que eu era o brother da tua vida, velho. Ó, no jogo normal tem disso, viu? É que esse é pior. Esse é pior. Quando você faz o social link do Akechi, é pior. É bem pior. Ah, porque você puxa uma amizade com ele muito mais rapidamente do que no jogo normal, que essa amizade era forçada pelo jogo, né? Subir automático. E outro ponto que me irrita bastante nas dungeons é que os personagens, eles parecem que eles têm que ter opinião pra tudo. É tipo a internet. Você tem que opinar. E aí aparece qualquer coisa na dungeon. E aí todo mundo quer falar alguma coisa. Aí quando aparece a mesma coisa, aí o personagem esqueceu, porque tem algum personagem que é burro, ele esqueceu o que era aquilo, e o outro tem que falar, ah, você é burro, e dá um tapinha e explica de novo o que é. Mano, eu fiquei muito... Tira muito o fluxo da dungeon. É, você tá indo bem assim, aí não, tem que parar pra falar, porque você é retardado. E isso sem considerar a explicação do que tá acontecendo na dungeon. É tipo, eles me explicando o que a porra do Anubis tá fazendo na dungeon. Você vai, nossa, aquela Anubis, né? Não sei o quê. E eu fiquei assim, eu dei vontade de jogar contando o PS4 na parede, quando a Morgana, depois de. Eles me apresentam. Um Morgana. Depois que um Morgana, no 70 horas de jogo. Depois de 70 horas de jogo, que eles me apresentaram o hookshot na primeira dungeon. 70 horas de jogo depois, ela fala e fala: ah, Joker, olha pra cima, você pode usar o hookshot, hein? Mano, você já me explicou na primeira dungeon? Por que você tá me falando na quinta? Isso aí é pra galera, Jamon, que parou de jogar no meio, e aí vai que esqueceu, sabe? Nossa, mano, não. Tem tutorial, você pode abrir o options e ir no home lá e nos tutoriais. Ah, justo. Pelo amor de Deus, os caras não calam a boca. É um jogo de 120, eu imagino que agora deve estar 120, 130 horas, que poderia ser 70 se a galera resolvesse ficar um pouco quieta. Um pouquinho, não precisa muito. As pessoas conversam na vida real, né? Mas você joga pra escapar na vida real. Mas eu não tô. Elas não são pessoas de verdade. Eu posso quitar elas lá. Inclusive, se eu pegar um relacionamento e fazer a mesma coisa que eu faço com o Social Link, que é ouvir um puta amigo da pessoa e depois nunca mais falo com ela, eu seria um escroto. Eu tô pouco me fodendo isso no jogo. Eu só quero o Social Link nível 10. Depois eu nunca mais vou ligar pra você. Não. Então. Depende da pessoa. Se ela for sua namorada, você vai ficar. Foda-se. É só no Natal. É só no Natal que é minha namorada. Não, é só isso... pra ceninha. Não. Namorem a professora que... Pelo menos você pode chamar pra isso é errado. Isso é errado. E namorar a professora num jogo que é a primeira dungeon é sobre um professor que abusa das crianças é um bagulho muito errado. Então, vou... Pronto, dei meu rage. E foi isso que eu... falou realmente errado pra cacete. O jogo ensina errado e depois fala, não, pode fazer. Pode fazer, é porque você é homem, você pode fazer. Ah, e aquela personagem lá também que foi abusada sexualmente, vamos colocar um personagem aqui que sempre tá olhando pro peito dela. Isso também tá tudo bem. Nossa. Porque a gente só lembra que abuso sexual é errado na primeira dungeon. Não tem nunca mais depois. Eu joguei outras coisas no meio aí, eu tentei jogar Hades da Supergiant Games. Eu tô jogando agora, inclusive estava jogando antes de começar a gravar o podcast, The House in Fata Morgana. Que é uma visão nova muito boa, mas esses eu ainda não terminei e eu quero comentar depois que eu terminar, então só vou deixar aí o adendo. Uma House em Fata Morgana, se pá, eu termino entre hoje e amanhã, porque eu meti 18 horas em 2 dias, então eu tô gostando. Desculpa, eu dou risada, que você saiu de um jogo que você tava reclamando por diálogo e você foi pro Visual Novel. Mas a Visual Novel... Não, se o diálogo é bom, eu não reclamo. O problema é o cara me falar, olha, é o rosto da Anubis. Aí esquece e lembra de novo, ah, olha, o rosto da Anubis. Ou falar a cada 3 segundos que é os Rotten Adults, Shit Adults, não sei o que Adults, e fica lá, fica F em Adults, e fica lá falando, aí olha pra porra da menina que é uma caixa registradora, ah, nossa, as pessoas são caixas registradoras na mente dele. Nossa, que adulto podre. Aí passa um negócio, nossa, mas ele vê o mundo desse jeito? É, pra ele as pessoas são caixas registradoras. Mano, eu sei, você falou. Se não tava óbvio quando você me mostrou na primeira dungeon, você gosta de falar cada 3 segundos. É, eu acho que eu gosto muito de Persona 5, mas eu entendo que esses diálogos às vezes são muito repetitivos. É, com o passar do tempo, com o passar do dia, depois você termina uma dungeon ou coisa parecida, que eles ficam muito preocupados o tempo todo com a questão dos inimigos que estão enfrentando. Se vai dar certo, né? Isso é verdade. E toda toda noite, quando eu cheguei, a gente acabou de conversar na sala de aula, toda noite abre o chat do WhatsApp deles só pra trocar ideia. O chat do WhatsApp é um absurdo, poderia mutar, né, aquele chat, convenhamos. Ah, eu dou skip, assim, eu vou apertando adoidado, pelo menos quando então, joguei eu fiz isso. Eu aprendi a segurar quatro, eu não gostava, tipo, pra mim eu pegava, jogava o bagulho, na primeira vez que eu joguei eu li tudo. Nessa vez no Royal, eu seguro quadrado, mano, com tesão, quando eles começam a conversar. Eu só vejo a última mensagem pra saber se deu alguma coisa, assim, mas normalmente não dá. E sempre é uma coisa muito interessante quando você termina a dungeon da Futaba em um dia e aí ela fica em coma durante um mês. E tá todo mundo normal, assim, tipo, será que ela tá bem? Deve estar de boa, tá um mês dormindo essa menina. O que eu tenho a comentar só é que acho que eu terminei o primeiro em 100 horas, mas quando chegou entre 60 e 70 horas, eu queria queria enfiar uma bala na minha cabeça. Aí, lá pelas 90 e pouco horas, ficou melhorzinho, eu falei, ah, legal, mas aquele intervalo foi bala na cabeça. Tem uma hora que fica tão ruim que o bagulho, tipo, depois fica indolor, né, porque você já falou, foda-se. Ele só fala. Só pra equilibrar, a minha experiência não foi essa. Eu cada vez mais fiquei mais envolvido com o jogo, tá? Tanto não, eu sabia quando eu ia terminar, eu ia ficar mal. Não, assim, seja ruim, né? Pô, eu gostei pra caramba. Eu gostei muito. É um jogo que eu terminei com 100 horas e eu tô em 70 no Royal. Então, tipo, é um jogo que eu gosto muito, é um jogo que tem muita coisa boa, só que ao mesmo tempo ele poderia ser só 70 horas. E aí eu penso um pouco... Os outros personagens já falam muito e são menos. Entendeu? Esse fala muito mais. Assim, eu sempre fico com essa coisa. E também alguns momentos, aí a gente já discutiu no podcast de Persona 5, se quiserem ouçam, que a gente tá fazendo propaganda aqui. Tem momentos da história que ela só olha e fala, mano, isso aqui nem na hora fazia sentido, depois só fica pior, sabe? Não, tá. Talvez, é que assim, eu não acho o problema ter muito diálogo, mas eu acho que os diálogos poderiam ser mais opcionais e mais envolvendo a história dos personagens do que a história principal, né? Poderia ser melhores. O que você falou é que elas estão no meio da história e são repetitivas no meio da história, né? Eu acho que... São repetitivas em todo lugar. Sei lá, a gente tá nós três andando na rua, a gente vai atravessar, eu olho pro chão e falo, nossa, olha a faixa de pedestre, vocês sabem como funciona? Você sabe que eles esperam que a gente espere o vermelho, o sinal vermelho? Aí se passa, um carro diferente, uou, olha aquele carro, aí eu tenho que ficar fazendo um comentário desnecessário, aí tipo... E se alguém furar a faixa de pedestre, assim, furar o sinal vermelho e falar, não, tem adultos desgraçados que furam a faixa de pedestre. E não esperam. E aí o Yuji vem e reclama da Kamoshida, né, que já tá lá atrás, lá no começo. Não entrando na onda de vocês aqui, eu entendo a reclamação, é que talvez pra resolver isso eles poderão tirar um pouco menos dessa repetição e colocar mais nos diálogos que a gente tem, por exemplo, quando a gente sai com um personagem, sabe, nessas cenas que aí sim são mais fanservice, são pra você curtir ali com o personagem. Eu sou a favor de tirar alguns diálogos e nunca mais coloca, assim, não precisava, sabe? Não precisava dele 5 vezes. Assim, a primeira é legal, a primeira eu olho e falo, beleza, a quinta não. Mas eu acho que a gente tá todo mundo concorda que o jogo é bom. Isso... É bom. É, todo mundo mais concorda chato, isso. Às vezes. Ah, então, é, mas às vezes ele como é o que os caras falam? Ele exagera força no bem-vindo, barra. Eu esqueci agora, ele força o welcome dele. É, tá, não, eu sei lá, é que parece que vocês estão sendo muito negativos com o jogo, não sei se é essa impressão, é que eu gostei, a experiência pra mim foi cada vez mais imersiva, pra mim não houve um momento que eu falei, cansei desse jogo, sabe, tipo, cada vez mais queria mais jogar o jogo. Mas nesse podcast é assim, Mário, quanto pior a gente fala do negócio, mais a gente gosta. É por isso que eu sinto amor de Mario Zero de 1. Então por isso que eu acho que o Mario adorou o One Piece que ele falou nesse cast. Exatamente. Meu Deus do céu. Xenoblade Chronicles é o Game of the Year pra mim. Tá, e foi isso que eu joguei, então obrigado, gente. Persona 5 sempre rende assunto. Eu joguei, nesses dois últimos meses, joguei até que bastante coisa. Joguei muita coisa multiplayer, até que diferente. Vou tentar não me prolongar muito, porque eu vou citar várias coisas até. Mas eu vou focar nas que eu gastei mais tempo. O Valorant é um deles. O jogo que o pessoal fala, né? Cópia de CS. Da Riot? É o CS da Riot, isso. CS da Riot. Ah, eu acho mancada falar cópia de CS, cara. É cópia, quer dizer, é mancada, assim. Eu não queria falar que é cópia. Eu nunca joguei CS antes. Acho que só uma partida, talvez. Então, eu apanhei muito. Eu era aquele jogador noob. Por mais que eu tenha jogado muito jogo de tiro no computador, sabe? Estilo Overwatch, Apex, COD, Battlefield e afins. Jogando o Valorant, eu percebi que é tão diferente mesmo em comparação com os outros FPS. Porque, eu andava atirando, sabe? Coisa que o pessoal fala que só noob e tem que abominar fazer isso. Porque quando você sai andando atirando nesse jogo, as suas balas vão pro espaço. Tipo, os pênaltis do Neymar que vai parar na lua, sabe? E aí eu fui pegando e aprendendo umas coisinhas. O jogo é certamente muito tático, tem que ter comunicação total, o que às vezes prejudica porque jogo de equipe, a toxicidade é foda, e se você erra uma vez, a galera quer xingar a sua árvore genealógica inteira. Ah, então é padrão Riot, essa aí. É, padrão multiplayer geral. Padrão CS, porque no CS é bem assim. Eu ia falar que no League of Legends, a minha mãe, ela aparentemente andou com muitas pessoas, inclusive. Não, então, ó, eu não sei o que é pior, se é um ou outro, mas... Quando no CS e no Valorant também você tem voice chat, e o voice chat os caras não perdoam, principalmente se tem uma jogadora feminina e ela tá jogando e tem vídeo espalhado disso na internet, eu acho pior. Pelo menos assim, no LoL não tem voice chat e isso é mascarado. Mais mascarado, né? Sim. É, a questão, o voice chat nesse jogo ele faz a diferença absurda, porque... O negócio é muito ágil, então você tem que comunicar o tempo todo pra alguém, o posicionamento dos inimigos, o que você vai fazer. O problema é que tem muita gente louca e mal educada nesse mundo. Então a experiência fica pior. Mas vou dizer que eu tive muitas partidas boas, assim. Não vou exagerar falando que é um nível de toxicidade suprema. Eu gostei que o jogo tem habilidades, torna cada personagem mais único. Então a curva de aprendizado do jogo também fica gigante, porque você tem que decorar o que cada um faz... qual personagem tem vantagem sobre o outro, o que, que ele faz de melhor em tais situações, decorar o mapa. É meio igual Overwatch, que cada tipo, tem uns heróis, assim, São heróis, cada um tem duas skills e uma ult, por exemplo. A mistura ficou muito boa, acho que combina bem pra caramba. Ficou legal, eu só reclamo que tem poucos mapas ainda, acho que é uns 4. Mas eles vão adicionar mais. Tem toda aquela questão de loot box com coisas caras que você paga em skin de arma, mas isso aí eu não pago, eu não sou tão sujo a esse ponto. Por mais que eu pague cenário de um jogo de cartinha. E é uma experiência boa, eu acho que se você gosta de jogo de tiro, só tem em PC, esse é o ponto. Eu não sei se eles planejam colocar em console, porque esse é o tipo de jogo que jogar em teclado e mouse faz uma pequena diferença. Então, joguem no PC, só tem como jogar lá. Mas aconselho. Esse jogo não vai pro console nem fudendo. Eu acho que eu vi alguma notícia deles pensando em fazer alguma forma de adaptar pra console. Então eu não vou botar o pé e dizer que nunca vai vir pra console, mas. É melhor no PC isso aí. É, porque esse gênero de jogo ele é que eles chamam de FPS de precisão, né? E FPS de precisão a gente nunca viu em console. Não viu. E põe precisão nisso, é aquele negócio. Já faz CSGO no PS3? Eu não sei, hein? Então, eu acho que não, João. Pode existir alguma versão. Mas acho que não. Eu não lembro agora. Eu vou dar uma olhada, mas vai... Mas se teve, era tão bom que ninguém lembra e... PS3, Xbox 360, Windows. Então teve sim. Mas a minha sugestão é, se você quer jogar um negócio que é desafiador e a curva de aprendizagem é alta, pode ir fundo no Valorant, porque acho que eles vão dar muito suporte pro jogo e ele roda bem. Eu não me deparei com muitos problemas. Meu PC não roda não, viu? E eu tentei, viu, Lucas? Eu joguei Valorant um tempinho aí. E, cara, eu não consigo mais rodar mais nada no meu PC. Que cheio é fogo, hein? Não, deu pra rodar um pouco, assim, mas é lagado, sabe? A FPS cai pra 5, sei lá, 2. Dá uma facada... Seu PC não tá muito bem. Seu PC não tá muito bem. Não tá bem, né? Você dá uma facada, daqui 10 segundos aparece a animação. Aparece tipo um negocinho na parede, né, o riscado. Eu quero comentar é esquisito do nada eu falar isso, mas eu voltei a jogar bastante o Splatoon 2 online. Um amigo meu, acho que até comentei isso no último checkpoint ou algum karaokê no Nintendo 3. Mas eu quero só reiterar que quando eu comprei o adaptador LAN pro Switch, ficou jogável, porque antes era absurdamente ruim pra mim. Ainda mais que o meu Switch tá 3 cômodos longe do roteador e às vezes fecha uma porta ou duas. piora a minha situação. O online da Nintendo já é ruim, mas o meu lado tá me contribuindo aí, foge a coisa de vez. Então o cabo LAN deixou tolerável e eu consigo me divertir jogando. Resumindo, o Splatoon 2, eu tô me divertindo bastante jogando o Splatoon 2. Acho que eles colocaram tanta arma e tantos mapas novos que, pra mim, parece um jogo novo muitas vezes que eu pego ele, porque eles rotacionam os negócios lá que eu falo, que porcaria é essa? Que arma é essa? Os caras fazem umas coisas tão absurdas. Então... Já tem faca no jogo, já? Já tem faca. Faca de tinta, é pincel. E, ô Lucas, então, o online da Nintendo não era tão ruim assim. Você contribuía bastante. Eu contribuía. Só que... É sempre importante, porque quando você tá reclamando de Mario Kart, eu jogo Mario Kart e falo, não, pra mim tá ok, assim, eu não vou morrer jogando Mario Kart com um pouco de lag, assim. E Splatoon eu acho que também, eu acho, tipo, como são jogos que quem laga é quem tá na tua frente, não é você, travando, então eu acho que dá pra aguentar um pouco melhor. É que eu jogava muito Puyo Puyo Tetris com lag e aí era sofrível, porque, tipo, atrasava os movimentos mesmo, sabe? Era meio tenso. E jogar jogo precisão Tetris, ferrou. Calma, mas o problema de lag da Nintendo, então não é a Nintendo, é que você precisa de um adaptador LAN pra Switch, é isso? Não, existe. Que nem, quando eu jogo Splatoon 2, o nome do cara é japonês, e ele acredito que está no Japão, não é um Ibi tentando parecer japonês, o lag fica muito aparente. Você mata o cara, aí ele, beleza, você matou, e daqui a pouco você morre. Você, porra, acabei de matar ele, como é que eu morri? O negócio é louco. Mas quando você joga com a galera aqui do ocidente, fica aquele lagzinho tosquinho que é tolerável. Tá, então não tem como fugir do lag. Não, mas tem. Podia ser. Mas o Lucas, ele ajudava, entendeu? O lag. Ajudava. Entendi. Ele é aquele cara que tá tudo normal, ele entrou no jogo, fodeu tudo. É. Aí você olha e fala, pô, tem que ir no banheiro, Lucas, você nunca mais volta. A gente vai todo mundo sair aqui, todo mundo, ao mesmo tempo. Mas ninguém fica offline do Switch. E continua jogando todo mundo. Continua jogando em uma sala sem o Lucas. Isso já aconteceu com a gente, sim, viu, Lucas? Não com você, tá? Não que a gente esteja jogando com você. Eu ia falar, caramba, meu, aqui é ao vivo. Era na época que a gente jogava joguinho de descobrir desenho, sabe? Eu esqueci qual. Não era Gartic, era outro. Sketch, era... que a gente jogava. É isso, é Sketch. Entrava uma pessoa e todo mundo... Saindo dos jogos multiplayer, quero comentar uma outra experiência de outro jogo gratuito, que é bem curto. Ele é chamado Helltaker. Talvez você já tenha visto alguma foto de umas menininhas com roupas vermelhas de terno e cabelo branco. Em sites proibidos para menores, provavelmente. Ele eu joguei no Free, eu peguei na Steam. Como posso dizer... Ele é um jogo de puzzle que você tem certos turnos pra mover seu personagem. Ele é um jogo completo do minigame de strength do Pokémon. É basicamente isso. É um minigame de strength do Pokémon, isso mesmo. Se você já usou HM Strength uma vez na vida, quer ficar empurrando pedra, você já sabe o que é. Só que coloca um timer que você pode mexer X vezes. Eu joguei porque eu gostei das personagens. E era de graça? Era de graça. E era de graça. Ele é bem curto, mas o que pega mesmo é a história, porque... eu não sei como que eu falo isso, meu. As personagens são muito bonitinhas. Tem interações engraçadas. Tem interações engraçadas e as personagens são bonitinhas. É isso. É um jogo de waifu, basicamente. É de unicórnio, né? Porque é tudo menininha. Não. Não, tem umas três mais velhas. São, mas... Três que são iguais? Não. É. Mas é, jogo de waifu. É divertidinho. É um jogo que vale, tipo, é 2 horas, tu terminou uma hora e pouco. Caralho, você 2 horas? Não, é uma hora e pouco, eu lembrei. Caraca, acho que 40 minutos eu terminei o negócio. É que eu sou ruim no minigame de strength, hein? Tá tudo bem. Eu demorei acho que 1h10 dando Steam pra eu terminar esse jogo. Pulando pra um jogo totalmente aleatório agora, Pokémon Ranger Guardian Signs. Pera, esse é qual número de Ranger? É o terceiro Ranger. Terceiro Ranger. Não, calma. Tá. É de qual console? É do GBA ou é do DS? Tá. Pokémon Ranger é o do DS, os três, né? Sim. Eu nunca joguei. Não tem pro GBA? Acho que tem pro GBA, não tem? Não. Tanto que o negócio era fazer círculo em volta, né? É, fazer círculo com a Stylus, né? Então... É que eu tinha quase certeza que o primeiro foi portado de GBA. Acho que tá precisando do Mr. Dungeon. Talvez, Mr. Dungeon foi de Game Boy. Gente, eu sei, calma. É que eu tinha quase certeza que o primeiro Pokémon Ranger tinha sido portado, mas beleza, continuei. Eu nunca joguei Pokémon Ranger antes. Então eu vi na internet um pessoal vendendo umas coisas baratas nesses grupos aí. Aí fui, comprei. É as velharias usadas que eu compro. Ainda mais essa pandemia que eu tô preso em casa, eu fico entediado e tenho que gastar em alguma coisa. Eu joguei umas 5, 6 horas. Eu devo dizer que a mecânica fica repetitiva muito rápido. Acho que esse é o problema dessa série Ranger. Porque eu tô jogando o terceiro jogo, que supostamente deveria ser a versão com mais coisas, né? Que deve ter mais refinada a mecânica, e eu tô me sentindo meio entediado e repetido. Eu não sei se é um spin-off que eu consigo recomendar, assim, se você quer experimentar coisas de Pokémon antigas, ou procurar mais coisas, né, da série. Porque é basicamente você destruindo a sua tela do seu DS. É isso. Isso é uma coisa que me incomoda muito, porque acho que o pessoal que jogou Elite Beat Agents ou Endan vai entender muito esse sentimento, que quando vai aparecer aquela roleta que você tinha que girar pra fazer ponto, você se matava de girar pra fazer a maior pontuação possível, só que fudia a sua tela. O Pokémon Ranger é você fazendo isso a cada 10 segundos. Naquela intensidade? Sim, porque se você quer tirar Rank S nas batalhas, você tem que fazer, tipo, em menos de 5 segundos a batalha, fazer um círculo em 10 milissegundos. Então você fica girando localmente o bagulho. Nossa, eu acho problema ainda quando você vai capturar monstro... normalmente é chefe, né? Mas um Charizard, assim, é... Ah, você tem que dar 50 voltas. E, nossa, fode muito a tela. É, eu acho que vejo mais problema quando um Pokémon tem muita vida e ele é burro, porque você fica girando o negócio lá e vai ao infinito. Quando é lendário chefe, fica mais interessante o jogo, porque, por exemplo, vai... O primeiro chefe do jogo é o Raikou, ele joga uns trovões na tela que você não pode fazer o círculo onde tem choque. É muito legal porque adiciona um pouco de estratégia no negócio, né, você idiotamente girando os seus estilos. Mas o que eu não consigo perdoar muito no jogo é que não tem animação de você correndo. Imagina você jogando Pokémon antigo, tipo Blue, que você não conseguia correr. Isso dói muito, porque você tem que ficar indo de uma área pra outra no jogo, porque você tem que ficar pegando Pokémon pra te ajudar a cortar a árvore, limpar, apagar fogo, sabe? Aí você acaba perdendo muito tempo andando lentamente e começa a questionar porque você tá jogando um negócio. Aí é bom, aí eu jogo uma série. Aí é bom. Então, tem coisinhas bonitinhas, tem o Ukulele Pichu lá, acho que é só desse jogo que tem. Tem algumas coisinhas únicas naquele jogo, só que... É, o Kelele Pichu nunca mais apareceu, só pra... Só pra constar, né? O jogo foi tão bom que... Mas eu não recomendo muito, a não ser que você tenha muita curiosidade de ver mais coisas de Pokémon que nem eu. Ó, vamos falar a verdade, todo mundo só jogava Pokémon Ranger, a pouca galera que jogou, pra pegar aqueles eventos de passar o ovo principal, pra sair principal, que aí tinha os ovos de Pokémon Mítico. Eu lembro que no primeiro tinha o Manaphy. Eu não sei se eles mantiveram a ideia, tipo, tem um Darkrai, sei lá, e passa o Darkrai. É, se tiver, eu não cheguei nessa parte ainda, mas é. Acho que era essa coisa mesmo. O último jogo que eu vou querer comentar, que acho que eu também já falei no último checkpoint, é que esse é o que eu tô mais jogando sem parar. Eu tô todo dia jogando algumas horas, não consigo parar. É o The Binding of Isaac Afterbirth Plus. O João até falou, pô, esse jogo é antigo, meu, você tá jogando esse negócio? Eu ainda tô jogando, sem parar. Inclusive, depois de gravar o podcast. Inclusive, depois de gravar o podcast, que a galera viu aqui no Discord. mas a coisa que eu falei no outro episódio, é muita coisa aleatória no jogo, que sempre faz ele ficar diferente, único. Mas o que tá me pegando é que tem muito achievement, eu quero fazer quase tudo nessa merda. Tem um personagem lá que não pode tomar dano, que ele morre, né, e eu quase fiz o chefe mais difícil do jogo fazendo isso. Eu não sei porquê, eu só quero fazer um negócio porque eu quero me gabar mesmo e me sentir bom. Faz tempo que eu não faço uma coisa muito difícil em algum jogo. Quer platinar no Steam o jogo. É, esse assim, é aquele que você olha e dá vontade de chorar, platinar. Eu não sei se eu vou conseguir também, não. Eu só queria fazer o achievement mais difícil do jogo, que é, tipo... Ah, entendi. Matar o chefe lá, hiper foda, sem tomar dano. Mas é, se você gosta de jogo rogue, eu recomendo muito o Binding, porque... Deu quantas horas já nessa brincadeira? Acho que eu tô com umas 80, 90 nesses últimos meses. Nossa. Então, e não perdeu o brilho ainda o jogo. Não, eu ainda tô fazendo. É, acho que são mais de 1000 itens no jogo, um negócio assim. Então sempre que você for jogar vai ser uma maçaroca nova de coisas. E as interações dos itens são loucas, que nem você pode pegar, tipo, sei lá, um tiro que explode, aí você tem que jogar com cuidado, porque senão você vai se explodir, né? Só que aí você pega a habilidade de sobreviver à explosão, aí você sai explodindo tudo. Que foda-se, né? Você não vai morrer. É esse tipo de coisa que acontece de jogo. Então você fica jogando, jogando, aprendendo as novas interações, as mecânicas. Tem muito detalhe, muita coisa escondida. Você vai direto, assim, eu mesmo tô jogando indo na Wiki, vendo as coisas que tem, sem parar. Vou até instalar um mod lá pra ver a descrição de alguns itens, porque eu não consigo lembrar de tudo. Então eu recomendo muito, pra caralho mesmo. E você fez todos os finais dele? Porque eu sei que tem vários finais. Tem uns 12, entre 10 e 15 personagens, eu acho. É, os finais eu peguei todos, porque todos os personagens aparecem nos mesmos finais. Só que a marcação no final fica diferente pra cada um. Então o Isaac lá é o personagem normal, né? Eu fiz todos os chefes com ele e ficou meio que umas insígnias assim marcadas, ó, você matou tais chefes. Uhum. Quando você vai pra outro personagem, aí tá tudo limpo, né? Você não tem nada habilitado. Uhum. E aí quanto mais personagens você termina, mais chefes, mais itens você vai habilitando. É, e até, às vezes até mais chefes vão aparecendo no jogo. Coisa que eu não sabia, por isso que eu tô jogando mais ainda. Então ele tem um fator de game, assim, de, não é gameplay, esqueci o negócio. Replay. Replay, isso mesmo. O fator de replay dele é muito alto. Eu certamente vou me pegar jogando isso aí de vez em quando no futuro, até quando eu cansar desse jogo, porque eu vou querer revisitar ele. E eu tô muito... só adicionando, né? Eles ainda vão lançar um DLC pra esse jogo. É. Não tô zoando. Eu não sabia. É que teve uma galera que fez um mod desse jogo chamado Anti-Birth. Eles contrataram essa galera que fizeram o mod. Estão trabalhando em cima do mod desses caras, colocando mais coisas ainda. E vão lançar o negócio. Então, acho que daqui uns meses, quando lançar esse negocinho aí, eu vou ficar viciado de novo. Muito bom. E é isso aí. E esse foi o nosso checkpoint. Eu não lembro se a gente falava alguma coisa aqui depois. Então, no caso, eu não vou falar nada. Eu vou falar só pra curtir a gente nas nossas redes sociais, compartilhar com os amigos e todo esse papo aí de influencer que eu não gosto. Influencer. Alguém tem alguma coisa pra falar aqui? Não, só queria perguntar, a gente não pede pros ouvintes escolherem um jogo pra gente jogar? É, a gente coisa pede pra eles mandarem a lista. Ah, a lista do que eles jogaram, mas como é que não, o Renê... Não, manda a lista das coisas que a gente pode jogar. Ah, no caso, tá, a gente escolheu Super Punch Out. Ah, tá bom, tá bom. É, então, fala aí que coisas do Nintendinho Online ou do Super Nintendinho Online pra gente jogar. O Mario lembrou muito bem. Que a gente joga 5 minutos... Se a gente não esquecer, ou senão não mandem nada, só falem que vocês jogaram também. O que vocês estão jogando, o que vocês estão achando. E é isso. Então até o próximo episódio. E agora eu vou jogar Isaac aqui. Eu tenho uma grande jornada em Xenoblade ainda pra terminar o jogo.